Autorizado, então 3305. 3305, autorizado, final LS, torre 1-8, meia dúzia. Autorizado, final LS, agora prossegue com torre 286, então 3305. Boa noite, 604, Gagão no ponto de espera da 10 para Antônio. Boa noite, Gagão 604, visual com tráfego no final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 10. Após a passagem do tráfego, a linha mantém na 10, ou Gol no 604. Rodolfo, boa noite, está 3305, passando o marcador externo, baixado e travado. São 3305, livre pouso, vento 170 graus, 12 nós. Livre pouso, 3305. Salvador, Oxané, 6313. Oxané, 6313, aguarde cópia em 118, decimal 6. Copia em 118, graças. Oxané, 6313, na escuta para cópia. Copia. Oxané, 6313, para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem, pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Controle Salvador 1-9, decimal 35, aciona 5562, o Xaner 6303. Autorizado, Guarulhos, 360, aparelho 50, curva à direita da El, Leda, Bidev. 1-9-9-35, transponder 5562, o Xaner 6303. Correto, chame para pushback, fenômeno, o Xaner 6303. Camarada, obrigado. São 3305, solo 24, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 7. Ativando na esquerda, prossegue Alfa e Juliette para o gate 7, são 3305. Quatro, livre decolagem, pistão na zero, vento 170 graus, 12 nós. Livre decolagem da 10, o Gol no 604. Equador, o Epijet 747 para acionamento posterior posteriormente na ponte. O Webjet 6747 na ponte 5 vai aguardar passagem de tráfego Airbus da TAM retaguarda e após iniciar pushback, chame para o táxi. 7 pode entrar na posição? Afirmativo. Grato. Uno 604 decola aos 26, controle 1, 19 decimal 35, uma boa noite. 1935, boa noite. Contato radar na decolagem, sub mantém a nível 370, saída Momo. 370, Momo, gol. Está autorizado, puxa. Afirmativo, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Doutor, o Webjet 6747 pronto para ataque, o CPUB 112, autonomia de 4 horas e 10 operando no galeão. Webjet 6747, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 110, chame pronto para decolagem, ajuste 10 no meio. Ajuste 10 no meio, vai prosseguir via Juliette Alfa lá em Chamanete, da 6747. Autonomia 04, chame o centro Recife, frequência 126.85. 95, boa noite. O objeto 6747, a linha decola, vento 1970 graus, 12 nós. A linha decola 10, objeto 6747. Salvador, Oceana 6313, está no 1, para o presidente do canal. Autorizado, chame para o táxi. Oceana 6313. Para o táxi. Webjet 1747, decola 37, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. Thank you. 36747, contato radar, se manter o nível 340, saída da EL. Controle de Salvador Azul 4209. Azul 4209, acionei a identificação dessa via, chegada a Bonf para 2000 pés, altímetro 10 no meio, reporte localizador. Confirme altímetro? 10 no meio. Via para 2000, 10 no meio, reporte. E o POP, só um minuto. Janer 6313, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, da pistão 10, chame pronto, ajuste 10 no meio. Ok, Índia Alfa, ponto de espera, fazendo a pronta, 6313. correspondo com a senhora da ponta 6303. Channel 6303, a linha decola, vento 160 graus, 12 mais. A linha decola, 6303. Jet 6747, chame centro Recife na frequência 128, décima 8. 288, boa. Meia 313, é colo 45, controle 1 no 9-35, uma boa noite. 035, obrigado, boa noite, meia 313. Tire Salvador, boa noite, Xené 6303, fazendo 1500. Xené 6303, contato radar, submanter o nível 360, o Idael. 3 a 3. Control de Salvador, muito boa noite, Oxené 6224 com a Whisky. Boa noite, Oxené 6224, na Pura de Bonf, desça até o nível 040, altímetro no 019, ou no MIA, é o número 2 na aproximação. Com o número 2, alguma possibilidade de uma duna na presente? Vou na Pura de Pelô. Pura de Pelô, 6224,